Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, pela internet, pelo atlântida.com.br, também pelo aplicativo do iPhone. Baixe já a nova versão do aplicativo da Atlântida para o seu iPhone, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo pop, desde agenda de shows na região de cobertura da sua Atlântida, até mesmo os podcasts dos programas que você mais curte ouvir aqui na grade da Rede Atlântida. 6:08, queridos amigos do Pretinho, com imenso pesar que anuncio o nosso último programa, como disse o Cacau Menezes, da temporada 2011 do Pretinho Básico em Florianópolis, em Santa Catarina. Foi demais, foi um prazer inenarrável ter estado aqui com esta gente bacana, querida, humilde, sincera, da ilha de Santa Catarina. Não é mesmo, Marcos Piangers? É verdade, cara. Que semana incrível, né, cara? Muito bom, eu tô sem voz até. Tô vendo, é. 5 dias alguns, de... Alguns perdem a voz, né? Outros perdem outras coisas. O juízo. O colete. Família. Outros perdem o colete, outros perdem a família. É um troço de louco. Eu prefiro perder o colete. Eu também. Aliás, eu não prefiro perder nada, como aliás, não perdi. É, no meu caso, como eu perdi, me encontrei, foi mais bonito ainda. Fala aí, Potterzinho. Boa tarde, gente. Estamos aí, vivos. Isso aí, muito vivos. Vivos e esperneando. Fala aí, KG. Opa, bom final de tarde. Porazinho. É. Gostei do esperneando. É, gostei do esperneando. Alive and kicking. Tem mais, mais ou menos como eu me sinto agora. Muito vivo bom. Vivo e esperneando. Fala, Mr. P. Falo, e o tempo tá com aquela cara de despedida mesmo. O KG vai me lembrar qual é aqui, a né? cena. Aqui, né? Porque Porto Alegre, não, solaço, foi pôr do sol, calorão. Aquele clima, aqui, né, Magnata? Aquele, Porto Alegre. Aquela cena do filme no avião, na pista, era quem? Casablanca. Casablanca. Isso, é. Mel dela. Sim, neblina. Mas é o clima, é o clima clássica, de despedida. Não, não, mas a gente tá muito triste, tá muito pra baixo. Fala, Maurício Amaral. Eu tô bem, tô do lado do meu amigo novo aqui da ilha, rapaz. Querido Darcy, tá de novo com a gente? Aí, rapaziada, tô emocionado novamente, né? Daí, né? Como é que é? Como é que tu fala? Se não puder me emocionar, como é que é? Se não conseguir se conter, pode se emocionar? Um troço assim. Agora realmente meu HD deu uma falhadinha, eu não consegui lembrar. Não consegui lembrar, mas é mais ou menos isso, cara. Se precisar, pode se emocionar. Ai, que beleza. Muito é bom. Muito possível que a galera do Rio Grande do Sul encontre na Atlântida, do Rio Grande do Sul também, o Darcy nos meses de verão, já a partir de novembro, programação de verão da Atlântida, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, Darcy com a gente, desfilando também o seu humor, Darcy, e hein? Seu talento para todo o Rio Grande do Sul, além de Santa Catarina. Isso aí, querido. Sinceramente, eu vou te falar uma coisa para vocês. Raça, pelo amor de Deus, né? Coisa linda, não falou, né? Nada. Conhece muita coisa. Conhece muita coisa do Rio Grande do Sul, Darcy? Falou nada. Ô, querido, eu conheço assim mais aquela parte do centro ali, né? Aquela parte histórica bonita ali, o mercado que tem um cafezinho. Entrega bom uns peixes ali no mercado. Ali, né? É Porto Alegre, né? Ah, sim, aquela coisa maior. Eu conheço Canoas. Canoas. Ah, olha aí. Canoas, então, terra de Mr. P. Não, conheço Maringá. Maringá não é no Rio Grande do Sul, é no Paraná. Ó, tu veja, arrabei, ó. Vamos com os destaques comentados do Clique RBS. Destaques comentados do Clique RBS, começando com o tempo, a previsão do tempo pro sábado. Sábado vai ser com chuva em toda a região sul. O volume acumulado vai ser grande, ou seja, vai mandar água. Fiada, as rajadas de vento serão mais intensas no Rio Grande do Sul e as temperaturas não vão baixar. Isso amanhã? Isso amanhã. Uh-huh. Chuva e vento chuva, e nós no e ar. E vocês voando. No céu. Ai, ai, me te viu, P? Ouviu, Mr. P? Eu prefiro não ouvir. Mas eu vou repetir, então. Pô, meu, faz assim. Tô brincando, Pê. PepsiCo recebe autuação por todinho alterado. A fábrica da empresa em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi autuada pela Vigilância Sanitária por produzir e colocar à venda produtos sem qualidade, sem segurança, expondo a saúde dos consumidores. A PepsiCo pode recorrer. Caso haja multa, o valor pode chegar a R$175 mil. Só isso. Que é nada, né? Nada. Que é nada pra uma empresa desse tamanho. Na verdade, dois todinho agora há pouco, o sabor... Não deu nada também. Novo sabor do todinho é... Diabo verde. Que... Pô, delícia. Tá limpinho meu corpo. Acho que isso aí faz mal pra todo o ramo de achocolatado, né? Hoje eu ia comprar um achocolatado de outra marca, eu olhei pra achocolatado e falei assim... Melhor não tomar, não é leite mesmo, né? Não vou comprar. Porque eu fiquei sabendo que é achocolatado, sabe? O Todinho quebrou, né? Isso aí vai ter que mudar de nome, fazer qualquer outra coisa. Sim. E os outros devem sentir também. Não sei se eles devem ficar felizes, assim, ó, perdemos um concorrente. Potter, eu já te disse, isso é soro de leite. O que tu precisa na tua alimentação é leite. Então não toma mais isso aí. Tu tomou leite nessas tuaiçadas? Semi-desnatado. Ministro dos Transportes anuncia 115 milhões para as obras da rodovia do parque. Feito! Que beleza! O dinheiro será usado ainda este ano e para que não haja problemas no andamento da construção da rodovia. Cara, isso é uma notícia que deixa muita gente feliz. É, né? Milhares e milhares e milhares então, de pessoas. Então, presos agora na BR-116, né? É um alívio para o pessoal. Eu tenho certeza que ao longo né, do tempo... Muita gente vai se decepcionar, porque certamente a gente vai ouvir muita porcaria em volta disso aí. Pior é isso. Isso é tão vital pra essa região que podem roubar 12 pistas e se fizer ela, já é lucro. Por incrível que possa parecer. É certo que vão roubar, né? É certo que alguém vai meter a mão num dinheirinho aí. Declaração de FHC sobre a descriminalização da maconha gera polêmica na internet. Fernando Henrique Cardoso disse que se fosse presidente do Brasil hoje faria uma campanha de descriminalização da maconha. A declaração foi dada em entrevista durante a visita do ex-presidente aqui em Floripa ontem. Fernando Henrique Cardoso é o ator, é o protagonista de um documentário feito pelo irmão do Luciano Huck chamado Quebrando o Tabu. Entrevista entre outros grandes líderes mundiais, entre outros Bill Clinton, que tem um irmão viciado em cocaína e que diz que no período que era presidente dos Estados Unidos deveria ter tomado atitudes diferentes, não de guerra, não de repressão ao usuário, mas de tratamento e entendimento de que o usuário de drogas é um doente e não um criminoso. Muito bom, Marcos. Eu acho engraçado que Fernando Henrique ficou 8 anos no poder e quando ele estava no poder... Mas esse é o principal questionamento do Fernando. Exatamente. Redes sociais. Esse é o principal questionamento. Todos eles, Bill Clinton, mas todo mundo não tá mais poder. Eles, todos os poderosos que em algum momento estiveram no poder e fizeram uma política de repressão de drogas e não de que é a política tratamento. Convencional, né? A política convencional de drogas. Nesse documentário reconhece que tá errado. O Fernando Henrique, verdade, ele tá... Pode questionar o que quiser. Ele podia ter feito em 8 anos o que ele... Né? Muita coisa ele podia ter feito em 8 anos. Agora, é o que ele tá tentando fazer se redimir. Ele tá apontando pra um caminho que é o mais lógico depois de uma pesquisa mundial. Porque assim, ó, o grande problema é o tráfico de drogas, né? O que gira em torno disso. O comércio ilegal de drogas. De drogas e de armas, né? Que vem. Aí eu fico pensando, na verdade, se os caras quando estão no poder... Na verdade, o problema não é o tráfico de drogas. E também não é o tráfico de armas. O problema é a violência que esses, esses dois mercados negros causam. O problema é a quantidade de pessoa que morre por causa do tráfico de drogas. Será que não tem um incentivo dos traficantes para políticos? Eles não pagam alguma campanha? Ou claro, sim. Claro que sim. E o Bill Clinton, só para terminar, que é o autor da famosa afirmação: a terra fumei, é azul, mas não traguei. É o próprio Fernando Henrique que falou isso. É isso aí, fumei, mas não traguei. Uma grande declaração. Tá bem, queridos. Eram estes os destaques comentados do Clique RBS 6:16. Vamos dar uma girada aqui, porque tá na hora dos fatos do dia! Fatos do dia no Pretinho Básico, direto de Floripa na sua última edição com Cagê. Até o carro não vai pra Blumenau, daí tá gastando voz. Todo mundo avariado. 2:35, o Tiaguinho do Exalta tira a camisa em show e leva a mulherada loucura. Tira a camisa! E aí? Tira a camisa, levanta pro alto e começa a rodar. E aí, Darcy, comentário do Darcy sobre a notícia. É, a minha única tristeza é de não ter visto pessoalmente, né, cara? Darcy? Imagina, rapaz, que a transformação que não daria dentro da minha biologia. querido, não tem condições. Manda os caras dormir, um sabão, tá louco? 4:11, motorista bate caminhonete na moto de Kenny Reeves. E aí, Darcy? Tem que fazer um orçamento, né? Os comentários só do Darcy, tá? Muito bom. Próximo. 6:57, Thiago Lacerda caminha na orla da Barra da Tijuca. Walking, né? Walking. É isso aí. Mas tá meio cedo, né, Darcy? 6:07, cara. 6:57, 7 horas. 6:57. Tá bom, 3 pra 7. Tá cedo, né, Darcy? Pelo menos ele tá fazendo exercício, né? Já alguma coisa, né, cara? Pelo menos um exercício pra ele da mão. É isso aí, pra começar a noite, tá bom. Não, o dia, né? Ah, é o dia? Aí foi de manhã. 8h45, Eduardo Moscovitz e Cynthia Howlett vão à praia no Rio. Opa! Quem é essa Cynthia Howlett? Essa notícia vem pra transformar o comportamento do ser humano na Terra, né? 10h33, Vladimir Brista corre na orla do Rio. E agora, Darcy? Isso aí vai bater no dólar. Tu vê, o dólar tá aumentando, é pra essas coisas aí, ó. Pode ter certeza, tem influência. Pô, vem cá, é só gente correndo na orla do Rio. Não, é o próximo. É sexta-feira, Não, é só gente correndo agora, ó. 12h23, Fernanda Pontes caminha na praia pra recuperar a boa forma. Não é só corrida. Agora sim, ela tem recuperação, tá certo? Agora é um jogo novamente, né? Só caminha. Só caminha. Tu corre ou só caminha? Com a nossa. 14h12, Castrinho é acusado de dar um soco no rapaz que foi consertar a geladeira. Não acredito, o ator, o Castrinho. O comediante. Lembra? Essa daí eu vou te falar, ó. Foi uma agressão, né? Dentro desse aspecto da agressão, sempre que a grita é errada. Tem geladeira ou é isopor? Não, querido, é uma caixinha de isopor que eu tenho, mas eu sempre toco a saquinha de gelo pra dar aquela carguinha boa, né, querido? 16h55, Cléo Pires curte passeio com amigas pelo Leblon. Leblon é demais pra passear com amigas. Cléo Pires, sabe como é que é, né? Vai pro prato, os olhos ficam tamanho de um Pires, tem que tomar cuidado com essas coisas aí, né, raça? E agora a família que pratica bullying. 8 minutos atrás? Tem 8 notícia hoje, não mais que isso. 8 minutinhos. 8. 8 minutinhos era 6 horas não e mais do que 11 isso. Minutos, é, Carlos. Errei a conta, mas tudo bem. Mariana Rios vai inchar de fraldas, de amiga. Mariana Rios. Começou com o casal e terminou com o mesmo casal. Demais, guria do Di. Aí, Darcy, pra encerrar. Você é louco, cara. Pelo amor de Deus, eu vou te dizer uma coisa, né? É um evento desse aí e também o programa Angélica também, do videogame, isso aí, ele vem construir a nova formação do homem brasileiro, esse tipo de comportamento. É isso aí, é isso aí. Boa, Darcy. Boa. Darcy, dá pra pescar com esse tempo nublado aí? Querido, chuva vai, chuva vem, chuva miúda não molha ninguém, né? Então você tem que trabalhar, toca no pau. O que tem que levar pra pescaria hoje, assim? Querido, acho que é a vontade e a boa intenção de matar um peixinho, né? Ah, 6h20, e aí, Mr. P? Opa, ontem! Mr. T. Mr. T. Mr. T. Tudo bem, Darcy? Tudo bom, Mr. T, numa boa. Mister, é Mr. T. Senti tua falta hoje, Mr. T, feliz da vida, que achou o colete, era chocolate, Darcy. Achei o colete. Achou o colete. Esse colete aqui, ó. Pô, o colete da Damiller, bacana, pra chuchu. Colete novinho. Aí ontem, na balada, no John Bull e tal. Quando eu chego na van de volta, no meio do caminho, cadê meu colete? Sumiu. Aí hoje botei o horror em acusou todo mundo. Acusou quem, né? Acusou o Albino. E aí apareceu o colete. Sabe o que aconteceu? Obrigado, pessoal do John Boa, o pessoal do eventos aqui da Atlântica. Fizeram uma cumba com o colete e devolveram. Brincadeira. Aproveitar e mandar um beijo e um abraço para todos do Hotel Majestic, tão bem recebendo esta semana. Boa. Entre estes todos que lá estavam e trabalham lá, a Alessandra, a Maria Florencia, Dai, Tati, Boni, Fábio, Luiz, Jair, todos os demais. Pô, sintam-se abraçados. Toda a equipe do Majestic. O Majestic tava demais mesmo. A Soraya e a Gabi que vieram hoje à tarde aí também, trouxeram presentinhos. Pessoal que mandou aqui, ó, do Dr. Potatoes. Isso. Aqui, mandaram um monte Mister de batata. Potatoes. Mr. Potatoes, batata palha e salgadinhos. E também pra Elis Regina e pra Aline com Y, que ligaram hoje de tarde. Ô, cara, a Camille Magalhães, a Camille Feijó Grosch, ela pergunta aqui, e aí já acabaram com o presentinho? Não, acabaremos no caminho para o Oktoberfest. Qual é o presentinho? São chopes das a gente falou hoje ali. Aqui, ó. Das Bia. Artesanal de Neipel. Gaspar. Pô, demais, hein, cara. Então, das Bia. Pô, vocês que vão de van podem beber, né? Mas exatamente. Tá, é só na carona. Tá gelando. Tá bom, o e-mail diz assim: ontem fui pela primeira vez na balada do Pretinho. Foi um dia de aventura. Você sabe o que é sair do Estreito para a Lagoa da Conceição de ônibus? Caraca, que é isso? Mano. Aventura total. Carreguei a minha irmã comigo. Na hora que subiram no palco, que emoção. O magnânimo é muito bem. Magnânimo. Gente, e que sorrisão tem aquele homem. Maravilhoso. Tem outras coisas que eu nem acreditei que ele tava lá. Eu ouço muito que ele não vai em todas as baladas. Estou até trabalhando com a minha camiseta 01 do Planeta Atlântico. Olha só, que beleza, a minha emoção, hein? Entrevista o sorrisão do alemão. É tudo ão nesse alemão. Sorrisão do alemão. O Potter tem uns olhos grandes, né? Sim, tem, pra te enxergar melhor. É muito olhudo mesmo. Os olhos grandes. É o Big Guys. O tamanho da boca dele. É o zainho, do programa. Isso é o glaucoma? É, o glaucoma aumenta a pressão do olho e por conseguinte. Mais olhudo é o cupim, né? É o cupim. Cupim é o mais olhudo. Cupim é o nosso. Furo os olhos dos outros. Nosso violeiro. Furo os olhos dos outros. É o famoso furo fora os olhos dos outros. O Potter tem uns olhos grandes, né? Tem cara mesmo de estrangeiro, mas como o Uruguai é quase um... paraguaio. Não, não conta muito. O Porã. E o Porã, amor. Acaba. Emagrecer. Ai, emagrecer. O Porã provou ser tudo aquilo que se ouve na rádio. Um cara gostoso, em suma, gostoso. Que demonstra sua energia no olhar. É, e na barriga sexy. É, o Porã é isso aí, a energia dele tá no suor. É isso aí. E na barriga sexy, viu? Essa mulher aí, desse meio aí, ela realmente tá em desespero. Eu gostaria de ouvir. Tá elogiando os caras mais feios do rádio brasileiro. O Porã praticamente é um boy magia. Porã é um boy magia. É boy magia, cara. Porã é um boy magia. Dá duro. Eu gostaria de ouvir o que a ouvinte disse sobre o meu respeito. Foi aquilo. Fale mais a meu respeito, por favor. Repetiu o que ela disse entendi. A teu respeito. O Porã provou ser tudo aquilo que se ouve na rádio. Um cara carismático que demonstra sua energia no olhar e na barriga sexy. Ah, muito bem. A barriga sexy entre parênteses. Barriga sexy e peluda, né? O cachê. Ah, esse é meu ídolo. Aceito! Admiro muito o cara pelo seu gosto musical, pela idade e por entender muito da história das bandas que valem a pena se ouvir. Quando ele foi discotecar, nem acreditei. Só levantei as mãos e me deixei levar pela vibe. Como é que chega esse e-mail só agora, né? Tamo indo embora. É. Acabou a festa e chega o e-mail. O Pi, magrelo louco, cantor famoso, pássaro formoso. Ah. Magrelo misterioso, pássaro formoso. Ele fica tão à vontade com os amigos de rádio que dá gosto de ver. Olha, tem que aí, ver no hotel como dá errou, gosto. Aí o ouvinte errou, porque o cara mais óleo que tem é o... Tanto é que as pessoas não entendem. A balada do Pretinho é o show de abertura do Nister T. Do Nister T. Bom, essa definição. Maurício. Sim. Preciso falar dele. Sensacional. É boa. Ou seja, preciso falar dele, que não tem o que falar, né? Não tem o que falar, é porque começa assim. Não precisa falar nada. Preciso falar dele, Maurício? Aí, é que não tem que falar. Todo mundo já sabe. Maurício, lindo. Viu só, Daci? Tu perdeu, Daci? Tu não foi ontem nos ver, né, Daci? É, querido, isso aí, né? Vacilei. Eu só tenho entristecido com isso aí, mas eu vou me recuperar, pode ter certeza. Mas o que que tu tava fazendo que tu não pôde ir lá nos ver? Tava pescando? Rapaz, eu queria pedir você pra vocês me incluir fora dessa final aí, por favor. Tá bem, não vamos te botar nessa roubada. Tem sentido. Tá. Agora o Rui Valbino, aquela figurinha carimbada por aqui, nem preciso dizer muito porque ele fala por si só. Fala. Toda irreverência. Sim. E como fala? Adoro esse rapaz. O que que é? Que toda irreverência e tudo o quê? Garbor. Garbo. Ela só faz quimioterapia. Garbo. Elogiou o Piangers, é atestado de gordura. É o show da rádio ao vivo e a cores, muitas cores. É a visão de uma primeira vez na balada do PB e primeira vez no John Bull. O que eu posso dizer, kids? Obrigado por terem vindo. Obrigado por terem passado a semana aqui e feito a alegria de muitos. Continue com essa irreverência. Muito carinhos bom. Dos catarinenses por vocês é grande. Um beijo enorme em cada um. Julia T. Tá bem, beijo, na balada Julia. Do Pretinho, valeu. Ontem o que não faltou foi uma... Cantada do Poder! Apoio! Peças automotivas Simas! Simas Freios, Simas Pneus e Simas Turbo! Vai pra Sabrina e pra Gabriela da Silva de Biguaçu. Biguaçu. Vai também pra Cate Carvalho, que deu chocolate, uma querida. Muito obrigado, rapaziada do Majestic. E pro Ângelo Matos Bagolin. Bagolin! Que é do consulado do Grêmio de Palhoça, que falou com a gente. Do consulado de Palhoça do Grêmio, que me deram uma manta ontem. Muito obrigado. Demais. Desculpa, aquela manta. Aliás, tem um e-mail. Tem um e-mail pra ti. Demais aquela manta. Obrigado. Aliás, o parceiro, esse, o Bagolin, chegou em mim ontem. Pá, querido, eu gosto tanto de chegou vocês. Chegou chegando, Bagolin. Eu gosto tanto de vocês, não tenho nada pra te dar de presente, pra ficar Bagolin. Lembrando de mim, mas tem um cartão meu, desculpa, e me entregou o cartão e saiu correndo. Esse aqui, ó. Aí eu peguei o cartão, depois, no hotel, peguei o cartão, fui olhar. com o cartão do Grêmio. Cara. É por isso que ele ficou com o cartão. E aí me pediu desculpa e saiu correndo. Não, tá me legal, desculpa, né, mas cara? É a primeira, a única coisa que eu tenho pra te dar de lembrança. Legal. Chega nela e fala assim: você fala com as plantas? Não. Sim. Te decide, pô. Então leva um lero com a minha mandioca. Meu Deus. Mandioca não é planta, cara, é raiz. É raiz, é raiz. Não, ela é plantada, ela é uma planta. É planta. Ela é plantada ali. É raiz. Planta, mano. Planta é planta. Raiz, planta e raiz, né, Magno? Ela é um vegetal. Com certeza, você já se banhou na queda de uma cachoeira. Sentindo a vibração da sua alma sendo purificada por inteira. Deixa a família pode cantar aí. Eu lembro, mas com certeza, meu amor. Deu, deu, deu. Seu namorado é forte. Sim, sim. Então ele aguenta um chifre. Nossa! Gata, eu não sou o Batman, mas tô muito afim de entrar na sua caverna. Ai, ai, ai, ai, ai. Vai aprendendo, Darcy. Você tem geladeira em casa? Sim. Olha só, então já temos algo em comum. E a última. O que você vai fazer nessa mesma data ano que vem? Não sabe? Podemos comemorar um ano de namoro. Olha, essa foi boa. Quem mandou foi o Elton. Só bombou. Bota o fone, Potter, bota. Egrzinek. Bota o fone. Egrzinek, não. Tá baixo. Tá baixo. Eu levanto pra ti aqui. Egrzinek. 6h29, vamos dar uma classificada aqui pros nossos ouvintes. O cara tá querendo vender o seu produto. Pode mandar pra gente aí pra classificados@atlantida.com.br ou manda pro e-mail do Pretinho Básico. Pretinho Básico, @atlantida.com.br. Tô querendo vender minha Scenic ano 2000 verde. A Scenic é muito inteira, tá com 96 mil km, completa, tudo funciona. Tem som com comando no volante e 4 pneus novos. É um carro diferenciado, pois está perfeito e revidado. Revisado, ele quis dizer, talvez. Contato. Ou revidado, né? Ou revidado. Por que seria revidado? Deu revide. Deu revide. Deu revide. Bateu, revidou no poste. Bateu no poste, vou revidar. O bateu, revidou no outro, no trânsito, né? É, tem tudo tá isso. Tá bem, então o e-mail é pro vini_paim. É o Vini Paim. @hotmail.com. Vini_paim pra comprar. @hotmail.com pra comprar a Scenic do parceiro aí. Olha essa aqui, Paim, meu. Paim. Sou homem, tenho 25 anos. Maravilhoso. E desejo me relacionar com homens. Garotas entre 18 e 30 anos. Ainda bem. Moro em Joinville e interessadas em enviar e-mails para conhecergarotas@yahoo.com.br. Se esse cara for um estuprador, esse cara tá agenciando, esse cara tá abrindo negócio. É sério, cara. Meu, pode ser um cara carente. A gente não pode fazer isso, cara. Não manda e-mail pra conhecer garota. Manda pra quem? Não manda, vai pra noite. Ou manda com fotos pra pora@atlantica.com.br. Coitado, cara, meu, pode ser carente. Que coitado, Maurício, isso aqui é golpe da internet, cara. E aí um Pretinho Básico assina isso aí. Ô, Alexandre Potter, pode ficar tranquilo, querido. Isso aí não é estuprador. O cara bota. O cara pode criar um e-mail, né? estuprador@hotmail.com. Não, cara, os caras estão fazendo de tudo, cara. Estão indo nos restaurantes dizendo que sou eu aqui, cara. É. Restaurante modelo. Não, e aí eu perguntei, tá, mas quem não é? Paga, quem tu não paga cara, conta. Teus colegas mesmo estão vindo aqui. Em qual restaurante modelo tu fosse? Ali no IA. Ali inclusive. No IA, pode querer te reconhecer ali. Abraço pra galera do IA. Pô, moramos no IA esse. Pois é, semana. Só comece sushi, né, Magnani? Só sushizinho. Acabou, Magnani. Acabou, Magnani. Dá um abraço aqui, Almir. Pô, lá no 715. Como fizemos história lá no 715? Fizemos história no 715, né? Um dia dormia eu de conchê contigo, outro dia eu de conchê comigo. Que maravilha, foi a semana do meu sonho, foi querido. Foi demais também. O Rui lá do Magetinho ficou com umas cuecas minhas, né, Almir? Eu fiquei, tô me usando inclusive. Me devolve. Tô usando nesse momento aqui agora. A branca? Não, a pretinha. Ela não tá mais branca, e a branca? A branca, ela ficou com duas cores, agora ela é bicolor. Agora ela é da Nike. Atrás. É da Nike. Ela é marrom. Adorei o Majestic lá. Ah, é demais o hotel, né? Mudou o hotel, fantástico. Demais pra nossa bola, né? Eu cheguei lá na recepção e pedi, ô, vem cá, tô com o meu iPhone aqui, será que não tens um Hi-Fi aí pra mim acessar a internet? Hi-Fi. Daí e aí? Ela me trouxe um drink. De álcool, né, cara? Você pediu um Wi-Fi, né, cara? É o Wi-Fi. Wi-Fi da internet, pô. Wi-Fi é drink, né, cara? É vodka com suco de laranja. Outra hora lá no Majestic, eles são tudo preocupados com nós, né? São. Tá frio aí, cara. Põe um pullover. Deus, se tiver bem geladinho, eu vou tomar. pulou. Chega a pular, pulou, velho. Alguma coisa assim. É, né? Verdade, isso mesmo, Almir. Aqui não tem. Aqui não tem. Vai daí, Almir, manda bala aí no. Ah, é verdade, é outra patrocínio. Vou aqui no desclassificado, então, né? É bom que antes que dê problema, né, Almirzinho? Vamos lá então, Almir, que traz até você. Eu já dei o método do emagrecimento mundial, né? Eterno. Pra humanidade toda ficar magra. Isso. Põe nicotina em todos os alimentos saudáveis, fruta e legume, verdura. As pessoas se viciam. As pessoas ficam viciadas naquilo, vão querer, ah, vou sair, vai ter o verduródromo, vamos sair no meio do expediente, comer alface e frutas e tal, vão ficar viciadas por causa da nicotina, entendeu? Isso mesmo. Tu viu que o Darcy tá aqui? O teu bruxo tá aí. Nem, Darcy, nem te vi, cara, fantasiado desse jeito aí, pô. Não, nem te vi, é o nome do passarinho, né? Nem te vi. Pois então, estamos lançando mais um produto para emagrecimento, gente. Qual é agora? É o emagrecimento by depression. Ah, não, acredito. Por depressão. Exatamente, nós destruímos a tua vida. Nós destruímos a tua vida. Ah, e tu emagrece. Batemos teu carro, destruímos a tua família, matamos que o isso? teu cachorro. Não faça assim, cara. Teu periquito, matamos, batemos teu carro. Não, mata tudo menos o meu periquito. E aí pede emprego, te enchemos, te embebedamos, você pede emprego, pede a família, apresentamos um cara bonito, você finge que se apaixona por ti, depois você larga. Nossa. É horrível, fica deprimida. Fica emagrecida. Dá um ano. Tá sequinha, sequinha. Sequinha. Nada como uma depressão pra emagrecer. Exatamente. A pessoa. Exatamente. É emagrecimento by depression. Na omicretimania.com.br. O Piangers, né? O Piangers aconteceu isso com ele, né? O Piangers é quimioterapia. Ah, tá. Meu Deus. Tá bem só? 26 minutos pra 7. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Show. Hoje, o último Pretinho aqui da ilha. Posso mandar dois abraços? O décimo Pretinho da semana aqui em Floripa. Muito obrigado a todo mundo que nos acolheu muito bem. Abraço pra quem, Almir? Regis Stefani. Uhum. E também pro Andrei, aqui da RBS TV, como é que é o nome mesmo, Darcy? Aqui dessa empresa que nós estamos? RQS. RQS, não, RQS. RBS, Rede Brasil Sul. RQS, né? Isso aí. Só no intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho, última meia horinha, que pena. Campeonato Brasil. Voltamos com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, 20 minutos para 7, estamos com Damiller. A moda está nas ruas. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Telefonia Big, muito obrigado pela sua audiência. Saiba que estamos em Florianópolis. Passamos essa semaninha toda aqui transmitindo grande parte, mais de 50% da programação da Atlântida. Muito mais de 50%, quase 90% da programação da Atlântida de Floripa para toda a rede Atlântida. Vamos lá, doutor Alceu, tudo com o senhor agora aí. Caterine, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Doutor Dr. Peter, o Brasil vai jogar com a Costa Rica hoje, doutor Peter. É verdade, doutor. Sabe quem é que tá na linha? Quem é que tá na linha, doutor Alceu? Doutor Mano Menezes. Oh, que satisfação, alô, mano. É, boa tarde, Peter, boa tarde a todos do Pretinho, boa tarde aí pra quem tá ouvindo a gente em Florianópolis e Rio Grande do Sul também. Todo mundo tá ouvindo, né, mano? É isso aí. E aí, mano? Que cidade vocês estão aí? Que cidade vocês estão na Costa Rica? A gente está já em São José. São José? São José. São José. Isso. Certo. E qual é a expectativa para esse grande jogo, mano? Grande jogo não. Grande jogo não. Foi uma ironia, foi uma ironia. É, com ironia, com ou sem H? É, sem H. Tá certo. É, mas a gente vai falar aqui só o que todos já sabem e já está confirmado, que é a nossa escalação, né? Embora faltem aí muitas horas pro jogo, né? Que hora que vai ser o jogo, mano? O jogo aqui vai ser 9 da noite. Bem no meio da novela, mano. Não, aqui não, vai ser às 23. Aí pra vocês do Brasil, parece que é às 11. 23 então, horas. Pra ver, né? A novela, é. Globo Repórter, então vai dar pra não ver, sei o que mais que vai ter. Mano, qual é a escalação do time? Qual é o time que vai escalar hoje aí? Vamos com o Júlio César, né? Fábio, Davi Luiz, Thiago Silva e Adriano. Meio campo com o Ralf, vocês tanto pediam. Luiz Gustavo e Ronaldinho Gaúcho. Quem é Luiz Gustavo? O Ralf é do Christian, aquele? E pode ser. E Luiz Gustavo é o Mário Fofoca. E na frente vamos com Lucas, Neymar e Fred. Eu quero saber, mano, qual é o time que o Davi Luiz joga? Chelsea. Chelsea. Tá, era isso que eu queria, tá bom, era isso que eu queria ouvir, mano. Sensacional. Obrigado. Mano Menezes, muito obrigado pela tua disponibilidade, tua disposição, sempre nos atender aqui do Pretinho, tá? Certo, vamos pro lanche da tarde aqui. Mano, um abraço pra vocês. Mano, tem um pescador aqui do sul da ilha, quer falar contigo aqui, é o Darcy. Ô, oh, mano, tu és irmão do tu és mano do Cacau Menezes, não? Essa pergunta sempre é feita se eu tenho algum parentesco com o Cacau Menezes quando eu tô de férias aí em Floripa. Mas não, a família Menezes é muito grande. Desculpa, pensei que eu tinha sido original. E da Glória Menezes, mano? Aí também não sou parente, evidentemente. Evidentemente. Então, mano Menezes, muito obrigado pelo carinho. Manda um abraço aí pro nosso contato, o querido Juliano Schiller, que sempre nos coloca, sempre nos atalha o caminho até a tua pessoa. Obrigado, tá, querido? Abraço, Peter, abraço a todos aí. Valeu, até mais. É uma beleza. Só o Pretinho Básico tem este contato estreito com o treinador da seleção brasileira. O Chelsea é demais, né? Chelsea. Chelsea. Eu fico impressionado com o Chelsea. Fala aí, Paulo. Magnata, o Darcy tá aí, né? Eu queria me despedir do Darcy. Que eu deixei a canoa ali, beleza, Darcy? Beleza? Deixei tua canoa ali, deu um probleminha ali na subida da lomba. Deu um probleminha lá. Depois eu quero ver se tu vai conseguir pescar hoje de noite. Tá nervoso agora. Mas tu furou a canoa ali do Darcy, Paus? Eu furei a canoa. Peraí, tu tá na lomba? Eu vim, subi a lomba com a canoa. Ai, o Darcy ficou na lomba. Tá numa canseira. Uma canseira braba. Não, o Darcy já tava aí, me disse: leva a canoa lá pro estúdio, lá, leva pra lá. Aí eu trouxe aí, mas deu probleminha lá, Darcy. Querido, não dá nada, eu sei que tu arrombasse o fundo da canoa, mas nós vamos arremendar. Eu sei que a emoção da despedida mexe. Eu vim com a camisa com o número 7, porque em homenagem a vocês, é que vocês são em 7. Obrigado, Darcy. Vocês sabem que... Que legal. Não, ninguém se deu conta, né? Ninguém se deu conta, né, Darcy, dessa homenagem. É verdade. Mas não, e vocês sabem que o 7, ele nunca foi cortado, o 7 foi inteiro, né? Ah. Só que Jeová, quando recebeu as tábuas lá no Monte Senac, a hora que ele foi falar assim, os negócios lá das coisas... Dos mandamentos? Isso. Ah. Quando chegou no 7, ele falou assim, ó... Não desejar é a mulher do próximo. Ah, a turma já olhou, corta. Ô, Magnata, eu quero te dar um abraço aqui e tal, que depois querido. A gente se vê no verão, de repente nós nos vemos. Foi muito legal passar uns dias apertando a cara contigo aí. O que vocês pescaram aí, vocês dois? O Darcy pesca, eu só fico jogando ali na água. Só camarão, né, Paulo? Foi a maior pescaria, Darcy. O que tu camarão. Trouxe de bom? Querido, nesses dias aí que nós pesquemos, nós matamos muito camarão, né? É, camarãozinho. Camarãozinho da ilha, aquela é uma delícia, né? Mas nós estamos mais aí no peixe-book, né, querido? Peixe-book. Peixe-book? Peixe-book. Ah, o peixe-book é o Facebook. É, mas como foi peixe pequenininho, é peixe-bocatinho, né? Valeu, hein, meu? Valeu. Grande abraço pra ti. Ô, Darcy, agora como é que é a tua vida, cara? Conta um pouco do teu cotidiano pra gente. Tu tá aqui agora, 10 pra 7, 13 pra 7, vai descer o Morro da Cruz aqui, vai fazer o quê? Agora leva a canoa. Ah, querido, agora realmente eu tô com 700 braças de rede pra recolher. Bárbaro. O que significa 700 braças de rede? É mais ou menos 2 horas e meia sem parar. Só recolhendo a rede. Muito bom. Sensacional, cara. A medição do pescador é o tempo, né? Tá, e aí, vai recolher as braças de rede e daí na sequência vai fazer o quê? Aí, querido, toca pra praia, né? Sim, claro. Pra praia, tomei aquela cachecinha e já vamos pro dominó. Dobre 7 na cabeça. Dobre 7 na cabeça. Sensacional. E eu aí, tinha uma vizinha que era manezinha também, tudo que é o sistema de métrico dela era daqui ao Chico. Chico era o supermercado. Então ela dizia assim: pra ir de Florianópolis a Curitiba é mais ou menos umas 15 vezes daqui ao Chico. O daqui ao Chico era tipo o padrão de medida. É onde ela ia sempre, né? É. Unidade métrica. É o mercado ali. Que beleza. Mas o teu carro foi tu que pescasse, o teu carro, não foi? O meu carro? Tu não pescou o teu carro? Rapaz, esse dia eu tava falando em pescar, eu tava tarrafiada na tainha. Tua vez, Trau, eu já tinha tomado os 4 mil quilômetros da lente social. É. Ela pra cair redonda, a tarrafa fica igual o mapa de Santa Catarina. É. Quando eu fui botar pra cima, rapaz, 19 tainha, Peter. É. 19 tainha. Peter. Ô, raça, quando eu fui botar pra cima, com o peixe engrossou. Na hora que o peixe tava saindo da água, sabe quem que aparece pro lado do peixe? O pai do Nemo Majadoli. Olhou pras tainhas e falou assim, ó, atenção, tainhas, nadem pra baixo. Ô, Darcy, por que que... E aí perdeu tudo? Ah, querido, caímos na água e aí só a recuperação, né? Depois por que que a água do mar é salgada? querido, a água do Mário Salgado, porque quando Deus começou a fazer, a cotação do sal e da água estava internacional. Aí o açúcar estava muito caro, né? Você falou, vamos botar sal pra ver rápido. Aliás, o quadro Pergunte ao Darcy é um fenômeno na programação da Atlântida Santa Catarina. E ele responde qualquer coisa. Cada um pode perguntar rapidamente que ele responde. Eu perguntei a minha. Uma pergunta aí, Pi. Vai lá, uma pergunta. Eu quero saber o que faz com que tantos casais se separem, Darcy. Querido, eu vou te falar que o casamento é... sabe que o casamento é um problema muito sério, né? Acho que os casais se separam principalmente assim porque depois de muito tempo de casamento, o cara chega em casa assim, a mulher já tá meio fora do peso, andando igual um pinguinzinho, com uma calcinha frouxinha, parecendo que tem bilhequinho, sabe? A coisinha tem que estar sempre esticadinha, né, casa? Claro, pô. Cara, não, tu imagina agora todos magrão que nos ouvem pensando assim. Exatamente. Todos magrão pensando assim. Parece um pinguim aquelas calças mesmo, cara. A visão da mulher pro homem tu não tem. Também temos, querido. Também temos. Ai, querido, deixa pra lá, toca pra frente, raça. Como é que é aquela do casamento mesmo, o homem finge? Como é que é? Casamento que o homem finge, meia hora? Vai acabar com o casamento. Ah, não, se quiser acabar com o teu casamento, é só tu ser tu mesmo por meia hora. E tem outra, né? Quando o casamento. As bases do casamento é a beleza e a paciência, né? Se der certo, beleza. Agora é o seguinte: quando dá errado, que ela se revolta. Você nunca mais vai ter uma mulher igual a mim. A ideia é essa mesmo. Tomara que eu nunca mais tenha uma mulher igual a ti. Ô, Darcy, me fala uma coisa, cara. Pra galera que quer contratar o stand-up do Darcy, como é que faz aí, cara? Ah, tu vai lá e te carrega no www. blog do Darcy.com.br. blog do Darcy. Tá, o Darcy é com I ou com Y? Ah, novamente, se fosse com Y, meu nome seria Drauzio Y, meu querido. Muito bem, então que é beleza. Blog do Darcy com I pra contratar aí, o cara tem um stand-up sensacional, uma agenda lotadaça. É, na verdade, a gente tá falando aqui, temos que abrir o personagem, né, cara? Temos que abrir o personagem. Não, temos que abrir o personagem? Não, todo mundo já sabe. Não, mas não ficou assim, não, cara. Mas quem não sabe, é melhor não saber. É melhor não saber? Então claro. Tá bem, tá ótimo, então. Deixa assim. Vai daí, Potter. Uma piadinha, vai. Piada do Potter! Apoio! Cosméticos Taria! Experimente hoje mesmo o shampoo Taria! Luiz Gustavo Ferrão Avancini mandou pra gente. O filho vem correndo e gritando: pai, pai, ajuda aqui que a mãe caiu lá na área! E aí o pai bêbado vendo o jogo. Pênalti! Sai, caiu na área, pênalti! Ai, vai, Cajizinho! Pérolas dos recursos humanos, respostas reais dadas por candidatos à empresa, a emprego. Entrevistador, você tem algum e-mail de contato? Candidata, sim, anota aí. Gostosinha, tracinho embaixo da zona arroba hotmail. Já foi contratada, né? Entrevistador, como você está na questão das línguas estrangeiras? Candidato, olha, eu tenho português básico. Entrevistador, qual curso universitário você deseja fazer? Candidato, olha, tô pensando em nutricionismo, letras ou engenharia. Meu Deus, barbaridade. Entrevistador, como você administra a pressão, candidato? Olha, tranquilo, 11 por 7, 12 por 8. Entrevistador, manter sempre o foco é muito importante. E me parece que você tem alguns lapsos de concentração. Candidato, o senhor podia repetir a pergunta? Entrevistador, como você se definiria em termos de flexibilidade? Candidato, olha, eu faço academia, sou capaz de encostar o cotovelo na nuca. Ah, pode importante, ver. É importante. Entrevistador, importante. Vejo que você demonstra uma tendência para discordar. Candidato, muito pelo contrário. Entrevistador, há alguma pergunta que você queira fazer? Candidato, parei meu carro lá na rua, será que eu vou ser multado? Entrevistador, quando digo sucesso, qual a primeira coisa que lhe vem à mente? Candidato, pode ser duas palavras? Entrevistador, pode. Candidato, milionário. Eita! Meu, deixa eu ler um e-mail aqui, que é, um, é mais um feedback pra gente da Balada do Pretinho. Feedback é legal, hein? Tô mandando esse e-mail pra agradecer toda a felicidade que vocês nos deram ontem na balada. Depois de quase 6 meses sem ir a uma festa, vocês conseguiram tirar meu marido de casa. E até dançar música eletrônica comigo, ele dançou, e eu até dancei funk no palco. Meu marido é viciado no Pretinho Básico, ficou constrangido em ir até vocês, pois ele tem vocês como a família, a nossa família. E o que vocês fizeram ontem foi exatamente isso, nos deixar mais íntimos ainda de vocês. Se já gostávamos antes, hoje passamos a amá-los, não só pelas risadas que damos com vocês, mas também pelo carisma, simpatia e atenção que nos dedicam. Pô, que bacana, aí ela tece aqui mais muitos elogios, especialmente a minha pessoa, mas eu não vou ficar aqui falando bem de mim mesmo. Então, deixa que eu falo de deixa que eu falo de bem de ti. Deixa que o Porã lê, o Porã lê. Deixa que eu ler. O Fete. Não faz assim. Por sair da área VIP, demonstrar humildade, mesmo tendo aquele carrão, ser rico, bonito, cheiroso. E bem casado, saiu da sua área VIP e veio tirar uma foto com o meu marido. E... não voltou para tirar comigo. Olha, não é isso, cara. Olha, aqui, acho que ele gosta de homem. Vai, então, a parada do Pretinho hoje. Daqui a pouquinho do Pretinho esquenta pra outubro em Blumenau. Na Expresso? A gente vai estar na Expresso daqui a pouquinho. A gente vai sair daqui direto pra Blumenau. E é cedo na Expresso, porque tem vai... abertura depois. Exatamente. Da... 10 da noite a gente tá na Expresso. Depois a gente vai pro camarote da RBS e da Prefeitura de Blumenau nos pavilhões do outubro. E amanhã a gente vai estar em Passo Fundo, na Gran Palazzo, pra mais uma balada do Pretinho. E no domingo, eu, Mr. P, Porã e Marcos Pianges estaremos na EFAP Chapecó. Em Chapecó, na parte da tarde lá, brincando com a rapaziada, Mr. P, Mr. T. Vai estar com o Copim também vai tocando. Mr. T. Vai ser bom demais. Eu tenho aqui as pérolas. Deixa eu só agradecer a Kathleen Bruna Albino, que mandou pra gente Albino? Aqui esse meio. A família Albino. Valeu. Família. Tem aqui novas pérolas do arroba cara _ romântico. Linda, quer um lugar ao sol? Que tal uma cozinha com teto solar? Amor, ô amorzinho, quer que eu te leve no cinema? Quer no cineminha? Que horas eu devo te buscar lá? Ô linda, o verão tá chegando, se tu quer realmente entrar nesse biquíni, hein? Vai precisar de um milagre. Ô amor, que tá reclamando? Meu peito só fez barulho, não teve cheiro nenhum. Teu peito? Peido. Eu não te escuto mais. Ô, querida. Ô, querida. A minha ex tá fazendo uma despedida de solteira hoje à noite. Eu vou dar uma passadinha lá, velha. Sexta-feira. Só um de nós aqui nesta mesa teria coragem. E a categoria. A categoria de falar essa frase pra mulher. É verdade. Eu vou pedir que todos nós, em uníssono, falemos o nome dele e agora. Uma salva dois, de palmas depois. Porã! Muito bom! Cara, isso é simplesmente porque eu sou querido de todas as minhas ex-namoradas. É verdade, enfim. Porã. Eu sou uma pessoa boa. É muito, Porã. E aqui eu tenho uma nova sigla que eu descobri aqui em Floripa essa semana. Solteiro. Sociedade organizada, livre de traições e erros, independente de remorsos e obrigações. Sensacional! Léo Carminho mandou. Era isso. 3:07 são os 3 minutos finais da temporada, da primeira temporada, neste semestre, digamos assim. Não, a gente volta só no ano que vem pra cá, né? É. Só em... Não, cara, a gente vem em dezembro. A gente vem em dezembro na abertura da temporada de verão 2012 em Santa Catarina. Eu não posso falar mais nada além disso. Opa! Não posso falar mais nada além disso. Outras famílias agora felizes pelo retorno que tá chegando já deu um baque. Fala pela tua família. Minha não tá feliz. Desculpa, muito obrigado, ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Tá na hora de chamar o Cid Moreira para que ele encaminhe este início de noite. A Voz do Brasil, sexta-feira, fim de semana. A gente deseja a todos vocês, toda a nossa audiência do Pretinho Básico, um fim de semana com muito amor, muita alegria, muita felicidade. E nós voltaremos segunda-feira ao vivo de Porto Alegre, já para todo o sul do Brasil. Eu sei que não fosse vambora mais parado de falar. Cid Moreira. Você não dá vontade, chama, eu me emociono. Ah, mas às vezes a gente tem que controlar a vontade. É, eu aprendi com o Mr. P. Olha, ele a controlar a vontade. Ah, que bonito, parabéns. Vou ter aulas com ele também. Como é que está você, pescador? Querido, eu tô do planeta Terra, né, querido? Tamo você aí. Pode me acompanhar no salmo? Pra mim é o maior orgulho. Naquele dia foi um sucesso. Vamos te dar repente. Geraldina me ligou e pediu seu telefone. Posso dar? Querido, à vontade, querido. Então vamos, vamos dedicar estes salmos para todos aqueles da Itatamaxia. Aqueles de Florianópolis que se despedem de nós nesse momento e retornaremos. Mas estaremos aqui através de nossa voz, da nossa alma, do nosso amor e do nosso coração que emana tudo isto. O véio tá bijornando. Calha a boca, seu... Opa, desculpa. Babaca. O salmo diz assim: vou te pegar, pena, essa é a galera do avião. Será que enfrentar? Se liga nessa agora, nova onda. Hã? É, seu pirata, jogando a marcação. Vou navegar. Cumprindo as ordens do meu capitão. Capitão, joga, vem dançando com a galera. Nessa aventura que é pura emoção, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Não onda, é. Onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar. Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir e vai abalar. Molhou seu rostinho, molhou a barriguinha. Molhou o seu pezinho, molhou todo o corpinho. Deixe que eu vou te enxugar. Balança pra cá. Balança pra lá. Sacudiu, tremeu. Tremeu sem parar. Treme sem parar. O capitão. O capitão mandou. O marujo, sim, senhor. Ah, que capitão mandou. O marujo, sim, senhor. Que e o capitão é mandou. Molhou, molhou o seu pezinho. Molhou todo o seu corpinho. Deixe que eu vou te enxugar. Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abarrar. Eito! Boa noite, Darcy. Obrigado, Darcy. Valeu, Floripa. Valeu, Floripa. Valeu, Santa Catarina. Voltamos na segunda-feira. Voz do Brasil, bom fim de semana.